puxa a pegadeira do momento, é lançamento. Já são 6 horas da manhã e as tchucas já estão no clima. Bom dia, bom dia, a tropa do céu te chamou pra piscina. Bom dia, bom dia, a tropa do boyzinho te chamou pra piscina. Sarra, a pedido da firma. Sarra forte. Na glock adaptada com petão de Robocop. Na glock adaptada com petão de Robocop. Cheio de malote, cheio de malote. Assim de bandido que toda aspirante gosta. É só eu e o meu meiota. É só eu e o meu meiota. Com a mochila nas costas, a glock na cintura. Eu boto forte toda hora. Eu boto forte toda hora. Preparado e consciente, a tropa do céu. Só taca remitente, só taca remitente. Passinho de maloca que todas piranha gostam. É só eu e o meu melhor. Passinho de maloca que todas piranha gostam. É só eu e o meu melhor. A tropa do céu te chamou pra piscina. Bom dia, a tropa do boyzinho te chamou pra piscina. Bom dia, a tropa do céu te chamou pra piscina.